na última metade da semana passada, que foi duas decisões do Governo de Portugal, duas decisões nunca antes vistas, inéditas, e que tiveram um forte impacto sobre o Conselho de Oliveira do Hospital. É aquilo que nós reputamos dois ataques duríssimos ao Conselho de Oliveira do Hospital de uma só assentada. E de uma só assentada se extinguiram, ou se tentaram extinguir, quatro agrupamentos de escolas e se apagaram do mapa com a aprovação da lei na Assembleia da República e com a promulgação da lei pelo Sr. Presidente da República, se apagaram do mapa cinco freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital. Foi aquilo que poderemos designar, foi uma semana negra para Oliveira do Hospital. Mas queremos também aqui dizer que o PS, os seus eleitos, todos os seus apoiantes, cá estão, cá estamos, para defendermos Oliveira do Hospital, para denunciar estas situações e para, de mãos dadas com a Câmara Municipal, dar-lhe todo o apoio político, dar o apoio político ao seu Presidente, ao Executivo em permanência e à Assembleia Municipal, precisamente para podermos fazer face a estes ataques duríssimos a que Oliveira do Hospital nunca assistiu nos últimos tempos. E também aproveito para anunciar que na próxima segunda-feira virão a Oliveira do Hospital os deputados eleitos por Coimbra pelo Partido Socialista, especialmente para se inteirarem de uma das componentes que nos traz aqui, que é precisamente a imposição de um mega agrupamento para o Conselho de Oliveira do Hospital. E sobre este assunto, queria começar por manifestar, em nome do Partido Socialista de Oliveira do Hospital, manifestarmos a nossa indignação perante esta traição para com o município de Oliveira do Hospital. Uma traição que resulta de uma imposição feita ao Conselho de Oliveira do Hospital pelo Governo de Portugal, pela ex-direção regional de educação do centro, ou, se quiserem, pela atual diretora-geral dos estabelecimentos escolares. E queríamos também, desde já, em face do processo que estava em causa, de estudarmos alternativas à criação da criação de um só mega agrupamento, manifestar também a nossa solidariedade, a solidariedade do Partido Socialista, às famílias, aos alunos, aos professores e funcionários, aos dirigentes das escolas e, em suma, a toda a comunidade escolar perante este ataque à escola pública oliveirense, particularmente quando se estava a criar uma alternativa que passaria pela elaboração de um projeto inovador a nível nacional, desenhado no âmbito do projeto educativo local. Queremos também manifestar a nossa solidariedade com o Sr. Presidente da Câmara e com o Executivo em permanência sobre a forma como conduziram este processo, de forma a impedir este erro histórico que as nossas crianças e as famílias vão pagar bem caro. Erro esse que é a imposição de um só mega agrupamento com cerca de 3 mil alunos no Conselho de Oliveira do Hospital.